tão pura que ainda não tem medo de ladrão nem de viver em vão. Da vida não volta nunca mais.